glorificado sejas tu, meu mestre. Glorificado seja o teu poder. Glorificado seja a tua graça, bendita graça que me faz vencer. Bendita graça, bendita graça que me faz vencer. Bendita graça, bendita graça que me faz vencer. Glorificado seja a tua graça, graça divina que me faz cantar. A vida inteira com muita alegria, pra todo sempre te glorificar. Bendita graça, graça que me faz vencer. Bendita graça, bendita graça que me faz vencer.